Bacio. Sou 367, para início RNAV, ajuste no 013. Aberta, 2367, 2500, 2013, 1804. Autorizado, voltando, 3171 para Guarulhos, nível 380, autorizado, saída da EL, transição de Nero, via EL, Piruíski, 50, decola da 10, com a primeira curva direita, controle 119.35, transponder 5443, o T3171. 3171, no cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará, pronto para pushback acionamento, T3171. O Whisky Bravo Zulu, pronto para a cópia. Copia. Whisky Bravo Zulu, autorizado na CO, nível 075 correto e disponível, decola da 17, curva esquerda, corredor forte, controle 119.35, aciona 5451, coteja. Maceió 075, decola no 7, curva esquerda na forte, final 35, controle 5451, Zulu, está com 3 a bordo, acionado para o caminho. Três a bordo, altímetro no 0, no 3. Para táxi, chame torre 19.6, bom voo. 2.6, bom feriado. Ouro 607, informa indicada. Indicada 2709. Bravo Zulu. Bravo Zulu, bom dia, chame para ingresso pistão no 7. Zulu. Uma centena, 120, o voo 600. Isso, pronto para a cópia? Afirmativo, prossiga. 9843, autorizado Galeão, nível 400, via Upper Whisky 50. Saída da EL, transição de NER. Decola down no zero, curva à direita, controle 119.35, aciona 5427, coteja. Pela Upper Whisky 50, saída da EL, transição de NER, decola da pista 10 com curva à direita, 119.35 ao controle, 5827 ao transponder, o Master Top 9843, informa que está pronto para pushback e acionamento. 9843, cotejamento correto, autorizado pushback e acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, Master Top 9843. Afirmativo, voo 904, RV. O 4069 pronto para a cópia? Afirmo. 4069, autorizado Campinas, nível 320, via Upper Whisky 58. Saída Gole, transição Gonza. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5446, coteja. 320 aprovado para Campinas, via Upper Whisky 58, decola Gole, transição Gonza. Zona do limite 10, controle 119.35, aciona código 5446, azul 4069. Azul 4069, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Reportará. Salvo, T3171 está pronto para pushback acionamento no gate 02. Autorizado, 3171, chama para o táxi. Chamará para táxi T3171. Mike Tango Lima, desce para o 050, chegada Mário, ajuste no 013. E 3 para o 50, é o número 1? É o número 4. 4, diferente. Para o 050, você escuta. O Mike Tango Lima tem ciência da informação antes? Qual é a última? A pista 10 e a operação no ILS sem um glide. Você vê a Golf, né? Informação Golf. Checar aqui junto à torre. É, formação Golf, né? Afirmativo. Ciência, eu tenho a Golf, grato. E agora, 30, e nós gostaríamos de saber que comprimento vai abrir a pista, por favor. Os primeiros 90 metros indisponíveis. Bravo Zulu, livre, ingresso de decolagem de pista no 7, o vento é 300 graus, 4 nós. Ali onde decola no 7, Bravo Zulu? É, no 0, no 2, ajuste, 87. Mike Tangolinho, a informação em vigor, informação hotel, a pista 10, o LS sem glide, operação visual. Positivo, gente, gato. Controle, o Alfa, Alfa, Delta. Alfa, Alfa, Delta, controle, prossiga. É, poderia, por gentileza, senhor, coordenar aí com o centro para mantermos o nível, ao invés do 130, mantermos o nível 120, mesmo sendo incorreto, devido à escala de voo do nosso aerolevantamento exigir assim. Aguarde, Alfa Alfa Delta. Coro 607, desça para 2000 pés, ajuste no 013, reporte no localizador. Ok, desce para 2000 pés, o Gol 607, a intenção aeronave, então reportará no Terra Vista 366. Coro 607, autorizado aeronave, desça para 2500 pés, após pelo Terra Vista 366. Ciente, Gol 607. Coro 804, complete o RNAV, torre 18, decimal 6. 804. Salvador, voo 1804. 804, continua a aproximação, pista 10, os primeiros 90 metros indisponíveis. Ajuste no 0, no 3, o vento 3, 10 graus, 04 nós. Pronto para táxi com 48 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alterna Galeão. 48 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via India e Alfa, no ponto de espera Chame Torre 198, decimal 6, bom voo. Livre táxi via India, Alfa, chama 11860, tenha um bom dia, até daqui a pouco. Colar 229, perna contra o vento da 10, informe para o cruzamento do campo. Ciente, vai ingressar na perna contra o vento, reportará para o cruzamento do eixo da 10. Aracaju, aguarde cópia. Aguardando, no meio 42, obrigado. Pushback, acionamento, azul 4069, está na posição 01. E aguarde para o pushback acionamento. Aguardando. O 4069 é autorizado, chame para o táxi. Autorizado, portará táxi. 4069. Cruzamento do eixo de decolagem da 10, Bravo Zulu. Autorizado o cruzamento, isque Bravo Zulu. Ciente, está autorizado, reporta, livrando o eixo. Checo trem, livre pouso, pistão 0, cabeceira deslocada 90 metros, vento 300 graus, 03 nós. 804, está abaixado, checado. Cruzou o eixo de decolagem, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, chama agora o controle em 199, decimal 35, bom voo. 1935, bom feriado, Zulu. Salvador, bom dia. Papatango, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, mantenha 1000 pés no corredor forte. Gente, Zulu, autoriza em rota o 060 pro ideal. A gente mantém o corredor forte, a 1000 pés, aguarda instruções. Gente, Zulu. Alfa, Alfa Delta, informe seu estimado para o sobrevoo. Mano, sobrevoo em mais 15 minutos. 15 minutos e o estimado total de voo? Inicialmente estamos estimando 2 horas de voo. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, total 9910, tá ciente da hotel. Total 9910, desça para o nível 050, chegada a Mário, ajuste no 013, 1013. 050, 1013, total. O Mike Tango Lima, desça para 2000 pés, ajuste no 013, reporte no localizador e reduza para 2100 nós. 2000 pés na redução para 210, chama de localizador. Juliette Alfa, chama a torre no ponto de espera, 118, passa para 943. É o nosso número para o pouso? Controle Gol 1804. Número 5. Que grato. Gol 1804, suba para 3000 pés, mantendo a proa, aguardando instruções. 3000 mantendo a proa, nós recebemos informação de vento de 12 nós de cauda na final. Copiado, Gol 1804. Próximo alto. A indicação é 300 graus com 04 nós. 3317. O Gol 607, estabilizado no procedimento RNAV, vai passar o 372 de baixa travada avistado. 307, informo que a aeronave anterior informou um vertical. Complete com a aeronave, chame torre 18, decimal 6. Torre 18, 6, gol. Gol 287, ATG 6000, 000. Desce e mantenha o 040, gol 987. É para 040, 897. Gol 804, suba para o nível 050, mantenha presente proa. 050, 1804, mantendo proa. Confirma, nível 150. Afirmo. Sente agora de cobre 5514. Gol no 4. Azul 4069 para o táxi. Com 115 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna com fins. Vento do vento, a cabeceira deslocada, livre pouso na 10 ou com 607. Após táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera chame torre 19 decimal 6, bom voo. Sente após o master top à direita, livre táxi Índia Alfa, quando pronto chama torre 1862, azul 4069. E o procedimento permanece pista 10, o ILS X-Ray. Pista 10 X-Ray, 804, arremeteu devido ao edital, tá positivo? Positivo, no 804. Vai manter a pista 10? Com a torre, gol no 804, por enquanto a pista no zero e a torre está avaliando as condições. 804. Autorizado 120 Alfa Alfa Delta. Gente, poderia dar presente voar proa 020 e nesta proa voar 50 milhas. Olhe 119 decimal 35, aciona 5452, corteja. Para 2000 pés, vai reportar no 366, gol no 87. Autorizado a RNAV, gol no 87, 2500. Autorizado a RNAV, 2500, no 87. Gol no 804, esquerda pro 320, gol no 804. Gente, aeronave da Rente Caldas, esquerda 320, confirma no 804. O gol no 804, a aeronave anterior da companhia conseguiu realizar o pouso. Então esquerda, 320, confirme. Afirmativa, esquerda, proa 320, gol 1804, copiou? Ok, esquerda, 320, 1804. Rectango Lima, confirme a proa. Positivo, 063. Tá, inicialmente foi notado pelo controle que abandonou a estar. Complete a aproximação, torre 18, decimal 6. Obrigado. Approach American 980, we're leaving 130 for 110. Lima, bom dia. Continua a aproximação, pistão no zero, cabeceira deslocada 90 metros, vento 320 graus, 04 nós, ajuste no zero, 13. Reporte baixar travado. Positivo, chamarei. Confirma o vento? 320 graus, 04 nós. Positivo, sempre. Baixa travado já. Controle total 990, cruzou 80 para o 50. Total 990. Afirmativo, total 990, desça agora para 3.000 pés. O ajuste no 0 no 3, reporte localizador. Para 3.000, no 0 no 3, vai cruzar o localizador total. Uno decolado às 38, chame o controle. 199 decimal 35, bom voo. 1935, Comando 231, 71, transferência, 1200 pés, ainda dá L. 3171, vigilância, sobe ao 380, Serra da El. 380, autoriza voar na proa da posição da El para evitar as formações na saída? Após 2000 pés, autorizado. Após 2000 da El, obrigado. Controle Alfa, Alfa Delta. À esquerda, controle 119.35, aciona 5461, coteja. Aracaju, 150 na Golfo 677, Buca, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, 1935-5461, ou 55 no 4. 55 no 4, cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Demoral no 4. E o 1013, vou 715. O 804 da Gol mantém a proa 320? Afirmativo, aguardando um novo vetor para um novo procedimento, Gol no 804. Afirmativo. As aeronaves que pousaram na 10 estão recebendo vento normal, sabe me informar? A anterior não informou o vento de cauda, Gol no 804. As demais eu não questionei. Ok. Manter o nosso retorno 943. Torres Salvador, 804 da Gol. 804, prossiga. Está confirmando, o vento no momento que a aeronave que pousou aí recebeu alguma informação de vento de cauda ou não? A aeronave não reportou nenhuma informação não de vento de cauda. Ok, obrigado. 3153. 3153, reduz a 2509, desce ao 070, bom. 070, está mantendo 250, 153. Total 9910 para sequenciamento, curve à esquerda, proa 020, limitado pelo localizador. Esquerda 020, limitado pelo curso localizador, total. O Gol no 7 no 5 irá efetuar o Renato, confirme. Prosseguindo para o X-Ray, conforme a notícia. O no 7 no 5 desce para 2000 pés, reporta o localizador, Gol no 7 no 5. Reportará no localizador, Gol no 7 no 5. 0 grau, 04 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, master top, 9843. 2 decimal meia. 18 decimal meia, 897. Rectangle Lima, prossiga. Livrou. Sente falar o pátio de destino? É o pátio de carga. Sente, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, grato. No 607, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, Gol no 607. Gol no 897, bom dia. Bom dia, 897, continua a aproximação, pistão no zero, aguarda pista livre, o vento 320 graus, 04 nós, ajuste no 0 no 3, cabeceira deslocada 90, 90 metros. Ok, trem baixo travado, Gol no 897. Curva à esquerda, proa 260, Gol no 804. Esquerda 260, 804. 35, bom dia, Master Top, 9843. Externa 1264. 288-264-3171. Controle Master Top, 9843. 9843, vigilância, sobe ao 400, Sérgio Dael. Sérgio Dael para o 400, Marcel Top 9843. 1225 de autonomia, treinando Salvador. Sim, PLB e autonomia, 1642. PLB 032, autonomia 0325. 32 a bordo, altímetro 1013. táxi lento via pátio principal, observando a aeronave da companhia estacionando no portão 612, após Juliette Alfa no ponto Espera Chão e Torre 1 no noite, decimal 6. Observando o tráfego da companhia, taxiando via pátio, Juliette Alfa 186 no ponto Espera, o Gol no 642. America Line 980, radar vector for space in turn right heading 260. Right heading 260, American 980. A 3153, curva à direita, proa 260 para o sequenciamento. Direita 260, 3153, o limite da proa qual é? Após 30 milhas nesta proa, voa posição pelo. 30 milhas nesta proa, posição pelo, 153. Mantendo 3000, proa 020, total 9920. Total 9920, curva à direita, proa 080. Direita 080. Solo aos 44, 121, decimal 9, liberar. 219, liberar, obrigado. Total 9990, reassuma navegação, voo Iduna, desça para 2000 pés, reporte localizador, 613. E descendo para 2000, acusaremos Duna, Duna, total. Localizador, voo 715. Ano 715, torre 18, decimal 6. 18,6, obrigado. Decolagem da 10 azul 4069. Ainda. Descent flight level 080, reduce 220 knots. Bounce arrival. We are on bounce arrival, descend 080 and reduce speed 220 knots. Start 3179. 5, bom dia, continue aproximação, pista 10, o vento 310 graus, 04 nós, ajuste 1013, cabeceira deslocada 90 metros. 0-3, ciente da cabeceira, bom 7. 7804. Down to flight level 40, American 980. A 3153 é autorizado ao 050. 050, 153, mantém a prova? Afirmativo, mais 10 milhas. 153. Salvador. 4. Ponto espera. Ponto espera no 642. 685, alternando 12545, Alfa, Alfa Delta. 2685, 12545, Alfa, Alfa Delta. Martin Top 9843, Recife, 128.8, alterna 1264. 288, alterna 264, Recife, Martin Top 9843. Salvador, Rio, 9641. E o 9641 desce ao 060, chegada Mari, com ajuste no 03-2509. 060, Mari, 2019. 1013, 1013. Obrigado. Salvador, bom dia, azul 4069, decolou passando 1600 na Gol 11. O Gol no 804 irá seguir um tráfego em posição de 1 hora, corrigindo 11 horas, 6 milhas, aeronave com 170 de grau, o tipo da aeronave, um Boeing 727. 804, tem o tráfego à vista, está reduzindo. America Airline 980, resume all navigation, fly direct to Pelo Position. Direct to Duna, America 980. American Line 980, radar vector to intercept localizer course, turn left heading 160. Heading 160 to intercept the localizer, American 980. A 3153, 210 nós, reação à navegação, voo e proa de Pelo, da 3153. Pelo 210, 3153. Controle o azul 4069. Decolado, 320, saída Gole, azul. Azul. Estabilizado, curso localizador, total 9920.